Meu treinador é Deus. Me escalou pra jogar. Olhou pro banco e disse: Zica, vai lá, cumprimentei os meus. Começando mais um Games Foda Live, sem começo, porque o Twitch apagou o começo do episódio por causa dessa música que vocês estão ouvindo no fundo. O Twitch agora tá igual o YouTube, apagando vídeo que infringe direito autoral, e aparentemente essa música infringe direito autoral. Então eles apagaram meia hora do episódio. Mas não se preocupem, porque vocês só perderam a parte mais legal, que é quando a gente fala de coisa que não tem nada a ver com o tema. O tema da semana, pra vocês não ficarem perdidos, foi: calma galera, é só um games. Significa que a gente comentou sobre as polêmicas da semana passada, de agosto de 2014, se você tiver vindo isso no futuro, que são vídeo novo da Anitta, que ameaçaram ela de morte, tentada a bomba no avião do presidente da Sony, esse tipo de coisa simplesinha, bem calma, que o pessoal faz às vezes, que perde a cabeça por causa de joguinho. E é isso aí, agora... Desculpa aí pela falta de início e... e falta de, sei lá, de uma introdução melhor. Desculpa aí. E fiquem com a vinheta e com uma discussão de Hello Kitty que não tem início. Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera! É tipo, mas deve ter um universo expandido bem, bem louco. Pior que tem muito bicho. Tem RPG dessas coisas, velho. Tinha RPG online, né, da Hello Kitty. Afro, fala aí, qual é o cânone? Como esses personagens se relacionam? Vai tomar no cu, não faço ideia. Afro tá violento hoje, o que aconteceu? O Afro, ele tá crescendo. Eu já falei, o Afro, ele começou um rapaz dócil. Em 2020, ele vai ser o novo Winx. E eu vou estar muito velho pra assumir esse posto. E ele já tá mudando de voz, você vê que às vezes dá uma afinada, assim, meio que falha. Eu vou até parar de ser Winx. Aí, tipo assim, Winx vai virar um título, tá ligado? É, eu vou ser o Samuel só, e daí o Winx vai ser o Afro, tá ligado? Ele vai ser o novo Winx. Não fala isso, cara, pelo amor de Deus. Não fala isso comigo. Enfim. O desespero da pessoa. Ei, Tuba. Você que é o único, que não é o único, mas você que é o que mais se importou de acompanhar essa porra toda, escolhe aí qual é a primeira polêmica que vai ser comentada. Escolhe a menos pior pra fazer uma progressão aí de cagada. Então, cara, teve a merda lá que caiu a PSN domingo, acho. Derrubaram a PSN com o DDoS, derrubaram a PSN, a Battle.net e mais uma outra aí, e ameaçaram teve uma ameaça de bomba no avião do presidente da Sony. Fantástico. E o mesmo grupo disse que fez isso. Peraí, pausa. O Mindkiller falou que ele esqueceu de botar o link do podcast pelo site. E daí? Hã? Como assim, cara? Não sei, o Mindkiller falou aqui no Twitter que a gente esqueceu de botar o link pelo site do podcast, pelo visto. Só viu o agora no não Twitter. Não tá com o link pro Twitch. twitch.tv/gamesfoda. É, bota no Twitter aí pra galera que quer. Que não... Eu tô mandando. Na verdade, deve ter esquecido de colocar o embed lá, não é isso? Profissionalismo, jornalismo aqui, não, primeiro foi... site jornalístico. Continue falando o que eu tô vendo aqui. O Temorilo falou que derrubaram Brazzers. Derrubaram Brazzers. Brazzers. Não é Brazzers, aqui é Brazzers. ZN. Ou é Brazzers? Como que se lê essa porra? É a site com as bundudas, é isso, né? Site de putaria com as bundas. Eu achei que era zoeira que tinham derrubado o Brazzers. Derrubaram mesmo, então. Ah, os caras... Não, o link tá lá. Bom. Você já teve o trabalho de setar todas as ferramentas de DDoS, os bots, você vai derrubando o que vier pela frente aí, mano. Ah, mas por que os filhas da puta ameaçaram a Sony, afinal? Tão louco. Ou... Ninguém sabe. Cara, eu até fico assustado. Na verdade, o que mais me assustou nessa história foi que eu percebi por que isso não acontece mais, tá ligado? Porque lá nos Estados Unidos, se você telefonar e falar que tem uma bomba em algum lugar, dá merda, tá ligado? Então, tipo, os caras, esses caras que ficam fazendo DDoS, é um prato cheio pra eles isso aí. Dá pra eles fazer com todo mundo praticamente isso aí. Tipo, saber o que o Fio Fish tá pegando um avião, eles vão lá, ligam e falam assim, ó, o avião do Phil Fish aí tem uma bomba. Pronto, acabou com o voo do cara, tá ligado? Dá pra fazer isso? Chegaram a desviar o voo. Ah, os leitores responderam aqui, o Ventus 93 falou que disseram que fizeram isso pra fazer a Sony se tocar que a segurança dela é porca. Não, tá, mas é que isso aí foi o que aconteceu da outra vez. Da outra vez também foi por causa disso, lá em 2011, 2012, não lembro. Foi exatamente pelo mesmo motivo. Ah, é, continua a porca. Não era mais fácil mandar um currículo, assim? A maior verdade aí é que os caras não tem o que fazer, né? Daí eles, tipo, tá desempregado na casa, eles falam assim, vamos derrubar a Sony. É mais ou menos esse o cenário, você não pode pensar que os caras têm muito propósito, não. Então, é isso que eu ia falar. Se o filho da puta tem esse tanto de tempo livre, supondo que seja esse personagem que o Hinks criou agora, manda um currículo pra Sony e fala, cara, ou me contrata ou eu invado. Se me contratar, eu resolvo essa porra. Ah, ele é preso, né? Ou me contrata ou invado. Dica do mercado de trabalho com Marcelo Vinícius. Você não viu o filme Hackers? Aí, galera. O moleque lá é preso e fica 10 anos sem poder chegar perto do computador. Eu acho que eu vou fazer isso. Hã? Aí, que eu tô no... É, o filme Hackers, mas não o Hackers com a Angelina Jolie, né? Ou é? Não, esse aí mesmo que eu tô falando. Ah, é? Né, que tem um outro filme Hackers que é a história real do Kevin Mitnick e tal. Kevin Mitnick, eu acho que até hoje ele não pode nem usar telefone, tá ligado? Não sei como que tá a situação com ele, mas o cara, ele era top mesmo. Ah, falaram, a Shana acabou de falar, muito bom a trilha de Epic Arne com polêmica, justamente pra relaxar a galera, né? Pra fazer um clima zen. Calma. O nome dessa música que tá tocando agora é Flower Fields. Não, mas eu vou ser bem sincero, de todas as polêmicas recentes, essa é a única que dá pra você falar que a pessoa tinha alguma razão pra causar um rebuliço, porque envolve senha de cartão de crédito, investimento talvez de anos, de tipo, dezenas de milhares de pessoas. Então, a de 2011 foi isso, que derrubaram a PSN e cataram dados de todo mundo, mas agora essa só derrubaram. Pela zoeira, talvez. É, claro. Não, nem então, é que a galera pegaram muito... nada, só derrubaram. Mano. A galera tá muito confundindo essa com o que aconteceu antes, porque foi do nada. Foi a mesma situação, tá ligado? Eu mesmo, eu nem tava sabendo. O Tubão falou, vamos falar que é o PSN. Eu, porra, a gente falou disso na época. É. Não, foi domingo, ficou acho que o dia inteiro fora. E parece que tentaram derrubar a live também, não conseguiram. É, hoje, quando eu entrei aqui no Play 3, tava tendo atualização também. Quer dizer, manutenção. Voltou há pouco. É que, é, pra quem não sabe, DDoS é basicamente você ficar mandando ping pra um servidor. Muito ping, muita gente ao mesmo tempo, e o servidor não aguenta e cai. É bem bobo, na verdade. Não... É bem idiota isso. É o jeito mais fácil de fazer um site cair e é só pra ser babaca mesmo. Será que os caras tinham condições reais de, por exemplo, você abrir a PS Store ou qualquer coisa assim e de repente aparece um pinto gigante na sua tela? Será que eles tinham esse nível de liberdade? Porque se eles tivessem, que desperdício, cara. É, seria realmente muito melhor que cair, né? É, ou então colocar o logo da Nintendo, assim, gigantesco. Nossa, são várias possibilidades. Aprende a hackear, então, Celos. E aí você pode fazer essas coisas loucas aí. Nossa, se acontecer, fui eu. Fica aí, a dica aí, Polícia Federal. Caralho. O Rorotone ali no chat pediu, avisou que a mãe dele tá assistindo o podcast e pediu pra gente mandar um beijo pra Dona Lia. Um beijo pra Dona Lia. Com todo carinho. Beijo, aí, Dani. Desculpa as besteiras que a gente tá falando aqui. A senhora não deveria estar escutando isso. Um beijo. Meus pêsames por ter um filho gamer. E felicidades aí. Um filho gamer que tem o nick Rorotone, um nick horrível. Bosta. Onde a gente vai ter que fazer um podcast inteiro só pro Hinks começar a dissecar todos os... Dá pra fazer, cara. Os nick do chat. Rorotone eu consigo falar uns 10 minutos porque que é ruim. Tá ligado? Só meu nick que é bom, Hinks. Cara, que lixo. E você ainda queria botar no RG, não tinha um lance assim? Eu tentei, quase consegui. Tipo assim, quando eu casei, eu falei que Hinks era sobrenome do meu bisavô que eu queria homenagear. Aí eu botei, e era pra Suzana ter também, Suzana Hinks. Era só pra ser assim, Samuel Hinks e Suzana Hinks. Nossa. Aí a moça tava ia fazer o papel, assim, cara. Aí a a chefe dela chegou assim, ela deu aquele estalo, resolveu perguntar. Aí a chefe dela falou assim, não, se não tiver comprovação documentada do nome do bisavô dele, não pode ser. Aí cancelou. Mas era pra ser, cara. Samuel Hinks do RGzão mesmo. Ah, o Reconzordo, outro nick fantástico, né? O Reconzordo perguntou se eu gostaria de ver pintos surgindo na minha TV. Cara, não é o órgão reprodutor masculino. Pinto é uma entidade separada. Pênis, assim. Existe uma religião que cultua pintos, onde um dos maiores expoentes é inclusive a Thaís Weiler, que faz torres de pênis no Minecraft e tudo. E eu sou adepto, eu acho incrível. Errado é o Olavo lá, que acha pênis feio. Pênis é um membro muito bonito. Realmente. É muito lindo. Tá, próxima polêmica. Fala aí, que o Tuba que tá o mais por dentro das polêmicas aí. Eu tô seguindo tudo aí, tá? O pessoal do chat já tava falando do Phil Fish, vamos falar dele então. Phil Fish. Phil Peixe. Ele acabou de mandar aqui pra mim por PVT que ele cancelou o Fast 3. Sim, ele ia ser convidado hoje, né? Aqui, mas vocês ficaram zoando o cara, ele cancelou. Olha aí que vocês perderam. Mas, ó, o Phil Fish é um caso que eu. Que vocês sabem que eu já falei até nesse podcast que eu gosto do cara. Eu acho que não tem nada a ver o que eles criticam o cara de ele ser um cara agressivo, porque a personalidade dele, ele não tem que agradar ninguém nesse sentido pessoal. Mas, sendo é só um games, tá certo que os caras zoaram a amiga dele, né, e tal. Mas o cara também, ele leva muito a sério a parada, tá ligado? De tipo assim, falar assim, eu tô saindo disso aqui, não quero mais mexer com não, vocês e pá. Não, ele também leva a sério pra caralho. É tipo, é quase o nível dos caras pedir... ameaçar de morte, ele só não ameaça de morte porque ele é um pouco mais sensato. Mas se ele fosse fã, quem sabe ele estaria nesse nível de ameaça de morte, de loucura aí. Mas na assim, internet. Ele chegou nesse nível por causa do. Um pouco. Por causa do pessoal. Ele não chegou sozinho, ele já não. Nasceu assim, acho. Ah, eu acho que sim, velho. Cara. Teve muita merda, antes dele ficar famoso aí, ter merda com todo mundo, teve muita merda antes também. Ele tava desde 2008, acho, fazendo Face. Então, explica pra galera. É brigado aí, com então, a galera. O contexto também pra quem tá escutando depois e não tá sabendo aí qual que é a treta que nós estamos falando. Tá, semana passada teve a treta da Zoe Kim lá, que aparentemente traiu o namorado e brigou o cara e o namorado dela fez um. Post lá falando com o tamanho de podre dela, que ela transou com o cara da Kotaku, etc. E aí começou a galera cair em cima dela, né? Entendi. E o Phil Fish tava defendendo ela. Ia no Twitter e xingando um monte de gente, como sempre. E aí hackearam ele, aparentemente. Hackearam o site da empresa dele, que é a Polytron. Puseram na página principal do site todo dado de conta bancária, endereço, etc. Senha. E aí ele ficou puto e saiu, com razão, né? Com razão. Cara, esse é um ponto que realmente que eu queria sacudir a pessoa pelo ombro assim e falar, calma, cara! Porque, pensa, uma desenvolvedora de um jogo que nem saiu, a vida pessoal dela supostamente vaza, porque a gente não tem provas de que ela traiu e nem tem provas de que era o namorado dela mesmo postando até onde eu sei. O David Jaffe fez um post falando não, sobre isso rapidinho. Não, peraí, só um detalhe, prova que é namorado dela tem. Esses dias eu tava acessando o Enciclopédia Dramática, que eu sei que é um site péssimo pra você frequentar, porque a zoeira lá atinge níveis escrotíssimos. Mas lá eles têm vários links de tudo, tá ligado? E lá tinha um link de um vídeo que o cara fez... E o cara ainda, na época que ele ainda tinha acesso à conta dela, ele mostrou que ele era namorado dela. Tipo, tem o vídeo, eu mandei até no chat do GameSpot, tem o vídeo ele mostrando por A mais B que é o namorado dela sim e tal. Ele mandou esse vídeo aí. Então, que é namorado dela, a gente sabe que é, a gente não sabe se ele tá falando a verdade ou não. Bom, enfim, supondo que tudo isso seja exatamente verdade. Que eles eram namorados, que durante o relacionamento ela transou com o cara. Supondo que tivesse um review do cara do jogo, ou um texto do jogo falando o trabalho dela, porque não tem. Ele não é autor de conteúdo sobre ela, pelo que o Totilo falou depois. Vamos imaginar que tudo isso seja verdade. Ainda não justifica você hackear uma pessoa, tipo, todo o trabalho dela, expor conta bancária, Eu não consigo imaginar porque alguém fica revoltado a esse ponto. De... Mas não foi nem dela, né? Foi do Phil Fish. É, então. Ela dele, não dele, tá, tá sem voltar pra casa não sei quantos dias, porque sofreu ameaça também de se voltar lá da merda. É ela ou a Anitta? As Anitta duas. As duas. É, caralho, velho. Ah, não, bom, o pessoal é doente, vai tomar no cu. Não tem muito o que falar. Nesse ponto, o pessoal é doente, velho. Por mais que elas fizeram merda, não sei se é discutível. Mas, cara, o pessoal é doente demais, velho. Uma dúvida que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem, né? Esse tempo que o Phil Fish voltou pro Twitter e saiu, ele chegou a reconfirmar e recancelar o PES 2 ou não? Não. Não. Não. Ele passou o tempo inteiro falando do negócio de Ferguson lá. Tava pesado o clima, ele tava revoltado com isso. Tava revoltado até demais. Revoltado com a Polygon, com razão. Direto. Sim, não, ele tava xingando a galera que gosta de anime. Ah, é verdade. Isso do Afro ficou puto. Ele não te respondeu alguma coisa assim? Não, eu que respondi pra ele. Mas ele não reagiu que ele respondeu você depois. Não, não respondeu. O único que respondeu foi quando eu chamei o Luke de lixo humano do Kotaku e ele favoritou meu tweet. O Horotori falou que a gente tá meio TV fama, mas a intenção, na verdade, e o Surox tinha falado também que alguém apagou o post dele falando que a gente era tititis foda. Mas na verdade. Tá explicando só o contexto. É, e outra coisa, explicando o contexto de uma forma não sensacionalista, né? Tipo, não. E muito pelo contrário, mostrar que o que tá acontecendo com as pessoas envolvidas, que é no caso a Zoe e agora a Anitta, porque lançou um vídeo essa semana também, não tem justificativa. Tipo, você pode até não concordar com o que ela fez, foda-se, você acha que você tem alguma ideia na vida sexual da mina, ou se você não concorda com o que a Anitta faz, mas tipo, não tem justificativa o que elas sofrem por causa disso, isso não tem mesmo. Então, é justamente sair dessa coisa de TV falando que a internet inteira tá, e as pessoas ficam falando, não, mas ninguém fala disso e não sei o que, o caralho é quatro, justamente porque não tem por que falar disso, cara. É, não é que não tem por que falar disso, não tem por que ficar fazendo fofoca da vida da mulher, tá ligado? E essa é uma hora que cai a ficha, muito claro, até principalmente com o lance de Ferguson, mas nisso de ameaças pessoais a eles também, cai a ficha muito claro que, gente, videogame não é tão importante assim. Aliás, perto dessas coisas, videogame não é importante. Videogame não é nada perto disso. É um hobby, é entretenimento, sabe? Tem... a gente fala que é relevante, a gente fala que é cultura, a gente fala que é arte, mas perto da integridade física de uma pessoa, perto, sei lá, de um caso de ameaça de morte, ou que eu assisti a 4, o videogame não é nada. E tem gente que a vida é só videogame. Então, só o tempo que todo. O meu ponto também, que nem eu falei, eu acho que não é justificável absurdamente não, mas... O irônico é que essas pessoas envolvidas, elas também levam o videogame pra um nível sério demais, como foi o Phil Fish, a Zoe, a própria Anitta. Elas acabam levando os games pra um nível que elas falam que não é só games, que é tipo, é absurdo e é um negócio que... Então, tipo assim, cria esse sentimento também de ser um bagulho acima do que é. Obviamente, daí tem chita pra caralho na internet e tal. Mas, se você for ver o Phil Fish, por exemplo, o cara, ele não era tão famoso ainda na época que lançou o Indie Game The Movie. Foi daí que começou a cagar mais ainda o bagulho com ele. E ele faz um drama absurdo. Pra ele, tipo, sabe? Nem os caras, nem o Jonathan Blow, né? Jonathan e os caras do Super Meat Boy, que tipo, fazem uns drama absurdo assim, não chega no nível deles, tá ligado? E ainda mais depois que você sabe a repercussão que teve isso do Indie Game The Movie, que foram conversar com o cara que brigou com ele, que era brother dele, e o cara falou que nem chamaram ele pra fazer o filme, que o cara não entendia por que tava naquelas tretas de achar que o cara queria matar ele, os bagulhos de snipe, tá ligado? Ele levou o bagulho pra esse nível, tá ligado? Ele pegou a bola e jogou naquele campo. É tenso também, eu entendo que não é justificável que as pessoas sofrem por estar jogando nesse campo. Mas eles que estão jogando ali, entendeu? Essa é a verdade. O Vic Gurg falou pra gente falar sobre o V. Não tem que falar sobre o V. Se a gente falar sobre o Vivo, vai ter um pessoal que vai reclamar, vai ter outro que vai entrar na pilha, não dá pra falar? Eu acho que o V, não dá pra definir o V como uma coisa só. Porque todo tipo de pessoa, tipo, eu conheço é um gente de que entra pessoa. Lá que é, tipo, ainda mais pelo anonimato, não dá pra você falar o V é assim, o V é assado. Mas ele reúne muita gente que vamos dizer, faz número e tem condições reais de influenciar ou fazer rebuliço na internet contra o que eles acham escroto. Tem meio que uma tendência do V. Eu vou usar o que o cara escreveu aqui, o Tiali F. Blaze. Ele escreveu: o Phil Fish é um arrombado e a Zoe Quinn é uma vagabunda. Vou usar exatamente essa frase que o cara escreveu. É, independentemente se o cara... Não estou julgando. Pode ser o Phil Fish, pode ser um arrombado. A Zoe Quinn pode ser uma vagabunda, realmente. Se for verdade. Se ela quiser ser, e se o cara quiser ser um arrombado. Independente do que eles são, ou do que você acha que eles são, não, ninguém merece, cara, tá ligado? Ninguém merece sofrer um bagulho desse. Sofra um arrombado. É um bagulho que você tá... você tá escalando um negócio. Você tá escalando um negócio pra níveis homéricos aí, pra níveis inexistentes de humanidade. Você tem que saber que, tipo assim, independente do que aquelas pessoas são, você não tem uma relação que... Não é teu pai que tá ali, tá ligado? Que você pode ter uma opinião do lado e falar assim, puta, meu pai tá fazendo cagada, vou fazer alguma coisa contra isso. Não, você não tem que fazer porra nenhuma quanto a isso. Você vai ficar na sua casa e jogar o jogo dos caras, sim ou não, tá ligado? Não, inclusive... Cara, só um adendo aqui. Uhum. O R. Rezende não sabia, eu quero ver, que alma abençoada. Esse tem sorte. Mas o Rod, eu acho que não sabia também, ele tava falando aí. Não, eu depois de um tempo eu me liguei no que você tava falando. Infelizmente. Então, mas assim, não precisa nem chegar tanto a falar de feminismo, nada. Hoje estavam, acho que foi hoje, estavam falando na internet, né, no Twitter, sobre o lance da Anitta, e um cara da Platinum, que eu não lembro o nome, é o único cara da Platinum que fala inglês, só que o pessoal, né, o Camille, tava comentando que na época perguntaram pra ele sobre... hate mail pra Platinum. Ele falou que na época do Bayonetta, não é nem o do Wii exclusivo, é o Bayonetta do PS3, que era pior o frame rate, mandaram e-mail pra ele ameaçando matar a família dele. Não ameaçando, mas dizendo: ah, vou matar essa família, esquartejar sua mãe, não sei o que lá, por causa do frame rate do Bayonetta do PS3. Que absurdo, cara. Esse aí é um dos. Se eu for citar, vocês sabem que eu até trabalho com jogo indie aqui no Games Foda. Toda semana eu tô trazendo um indie aqui pra conversar com a gente. Mas se tem uma coisa que eu acho que é ruim pro lado indie, é que a parte do publisher, a parte do empresarial, a parte business que não tem no indie, ela não ajuda a filtrar isso, tá ligado? Tipo, se você tem um cara que tá filtrando isso aí, você pode até saber que você recebeu esse hate mail, essa ameaça de morte. Mas essa pessoa vai estar cuidando disso judicialmente, legalmente, vai estar cuidando da sua segurança, com certeza, tá ligado? Tipo, você é um empregado ali e você vai tá sendo seguro quanto a isso. Tem uma segurança muito maior do que você lidar com isso diretamente. Então, eu acho que se existe um ponto fraco em ser indie, eu achei esse aí, entendeu? Porque eu tenho... Você é atingido diretamente. Você é atingido diretamente, exato. Não, porque tem gente brigando na internet por causa de console, de coisa besta aí. Pegando em níveis que não precisava, assim, que não faz assim, sentido nenhum. O negócio até que o cara aí como fez esse comentário bem positivo, assim, bem legal, é que do nada... Calma. É que do nada, tipo, desde que começou essa treta pra cá, muita gente ficou muito interessada, né, no problema do jornalismo de games. Eu falei isso no Twitter, tô repetindo aqui, porque eu acho muito, muito ridículo, cara. Ninguém tava nem aí até quando essas coisas, agora tá todo mundo pelo bem do jornalismo de games, tentando parecer o bonzinho altruísta, tá ligado? Então, cara, eu tava... Fala. Eu acho que, na minha visão, eu realmente não acompanhei também esse negócio. Mas na minha visão, o grande problema é a ideia de comunidade. Que se envolve o V, que vocês falaram. E se envolve a galera cabeça dura que quer que todas as coisas sejam do jeito que eles são. E se não vem, os caras começam a mandar e-mail dando ameaças de um monte de gente que tem nada a ver. Eu acho que o grande problema é justamente dessa ideia de que, tipo, se os jogos fossem uma comunidade, assim, uma comunidade anônima, Você tem maçãs podres que estão estragando todo o resto do cesto. Então, quando tu, sei lá, eu tô meio que perdendo o fio da meada aqui, mas... Fica um grande problema quando você tem essa galera ignorante representando todo um negócio maior. Primeiro que a ideia de, tipo, gamer, essa coisa toda, já deveria entrar na extinção há muito tempo, mas tem uma galera que acaba seguindo como se aquilo fosse uma filosofia de vida. E quando essa galera que segue uma filosofia de vida é como se fosse um bando de criança mimada na internet, falando merda e botando um monte de coisa ruim, criando ameaças pras pessoas, isso acaba sendo ruim pra todo mundo. Eu não lembro bem do que o Afro falou, então eu perdi um pouco o fio da meada. O que você falou mesmo, Afro? Não, que eu falei que as pessoas, tipo, estão usando a preocupação com o jornalismo de jogos como uma fachada pra poder meter pau em quem quer. Ah, sim, é isso. É, vira um negócio meio TV fama mesmo e eu acho que, antes de tudo, o cara que é jornalista vai fazer jornalismo independentemente do que as pessoas estão falando. Se o cara tem que falar alguma coisa, ele tem que falar aquele negócio. Os caras não deviam estar entrando nesse meio, entende? Parece que é a própria comunidade que tá mandando agora em quem deveria estar escrevendo. E, geralmente, não vou dizer que deveria ser o contrário, mas o jornalismo devia agir independentemente de como estão as pessoas ditando o que ele devia ser. Vou jogar uma teoria pessoal aqui e aproveito pra mandar uma pergunta pra vocês. Eu acho que a maioria dessa galera que faz um monte de bosta, tipo, e-mail com ameaça de morte, é muito pirralha, muito moleque de escola. É, exatamente. Tipo, 10, 15 anos. Então a pergunta é a seguinte: quando vocês estavam na adolescência ou na infância, teve alguma coisa relativa ao videogame e à indústria de jogos que deixou vocês muito putos? Eu nunca. Não tinha, viu, velho? Desse nível não tinha. Não existe. Cara, assim, é aquele esquema, eu era, eu acho que o mais viciado de Itapeva em videogame, assim, tá ligado? Que Itapeva é uma cidade pequena e eu era, tipo, a galera às vezes fala assim, ó, Rinks, videogame, Rinks, tá ligado? Você falava assim. E, mas pra mim, pelo menos quando eu era criança, mesmo que eu gostava de analisar as coisas, assim, sempre foi jogo pra mim, cara, tá ligado? Sempre foi, é uma diversão, eu tava ali pra me divertir. Não, e mesmo quando eu estava falando sério, ou seja, quando eu estava pensando no jogo analiticamente, é uma forma de diversão pra mim. Então, tipo, mesmo na parte séria, pra mim é divertido, entendeu? Agora, o Reconzordo, a galera aqui que tá respondendo, ninguém que tá ouvindo já passou por algo assim, né? Que bom, né? Que só gente com alguma um nível de razão ouve a gente. Mas o Reconzordo falou que tem 17 anos e nunca fez... 16? Não, 16. E nunca fez nada disso. Você é um garoto, né? Pra você estar ouvindo esse podcast. Espera você ter uma maior idade, aí você volta, cara. Então, olha, eu acho... Só um minuto. O JPunk, 15, ele falou... e perguntou por que é Five Guys. Porque, supostamente, a mina transou com 5 caras da indústria. Daí o outro cara ali tinha falado que... O problema que ele acha é que a mina tá ganhando suporte e atenção pro jogo dela por ter dado pros caras. Vamos supor, não estou falando que aconteceu, mas vamos supor que ela tenha feito, que tenha ganhado suporte por causa disso, tá? Isso não vai tirar público dos outros jogos, não é assim que funcionam os jogos, tá ligado? Se um jogo é bom de verdade, se um jogo indie é bom de verdade... ele vai ganhar reconhecimento mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, tá ligado? Pode ser que não ganhe merecido, mas eu duvido que a Zoe esteja nadando em fortunas com o jogo dela, assim, tá ligado? Que ela esteja, tipo, nossa, mudou a vida. O jogo dela tá de graça. É, o jogo dela é grátis. Mas assim, tipo assim, de entrevista, sei lá como que a galera acha que ela deve ganhar dinheiro com isso, mas se ela tá ganhando dinheiro de alguma forma, não deve ser um negócio life-changing, assim, tá ligado? É simplesmente um jogo, se ela realmente... usou isso aí pra se promover, é simplesmente um jogo, cara. Cara, não, agora falando sério. Tipo, pensa com a cabeça dela. Se a mina transou com 1 ou 5 ou 10 ou 20 caras. Não. O que a gente tem a ver? O que a galera tem a ver com isso? Pensa o seguinte. Vamos supor que ela realmente, tipo, seja capaz de fazer tudo pra promover o jogo dela. Por que ela não transa com o cara da Fox em vez do Kotaku, sei lá, que coloca em rede nacional? É muito pensa baixo. Tem tantos jornalismos melhores de corromper do que o videogame, cara. Eu acho que mesmo, eu não sei se isso é fato, se é teoria, se é bot, se é o quê. Mas acho que é o tipo de coisa que é muito idiota, galera, tá perdendo tempo. questionando isso. Parece coisa que acho que mesmo de criança que fica pensando de outra modo, ah, meu Deus, não quer mulher, não pode fazer isso, sei lá o quê. Não, mano, e, é um retardo muito grande, é uma infantilidade muito grande. E também parece... A comunidade ficar coisando por causa de um negócio desse. Também parece que como se ninguém gostasse de sexo, né, cara? Tipo, como se a mina tivesse sendo um sacrifício enorme, tá ligado? Mano, é retardo isso, cara. Ninguém tá fazendo sacrifício nenhum, tipo, não foi um negócio assim... Nossa, a mina se mutilou pra promover o jogo dela. Mesmo se ela tiver usado esse artifício, independente de julgamento aqui, às vezes ela quis mesmo fazer, tá ligado? Gostou do cara, achou o cara bonito, quis dar pro cara. E daí, qual que é o problema, tá ligado? Não, mas vem que seu jornalismo de games tá arruinado. Estão todos vendidos. Né? Olha, eu vou dar a dica aqui pra vocês. Se vocês quiserem transar com o Tuba, que é o solteiro... O Tuba e o Rod, que são solteiros aqui do nosso jornalismo aqui, vocês não precisam ter jogo, tá? Vocês podem mandar e as minas podem mandar propostas. Os caras também. Os caras também. Se você acha eles gatos, você pode mandar sua foto aí que eles vão estar analisando. Sensacional. E... Tá falhando meu microfone? Às vezes não. Não tá. É. Galera, finjam que não tem uma gata miando loucamente de fundo, que pois é. Isso é o som que o Rinks está colocando agora ao vivo também. Mas, já esqueci o que eu ia falar. O Surox se interessou no Rod ali, ó. Bem o estilinho do Surox mesmo, Rod. Tô comprometido. Com quem? Não tô. Olha, ia ser da hora. Ia ser da hora se fosse. Ó, o Vic Gurg agora. O único bom jornalismo de games é o Games Foda. Olha pra câmera e sorri. Aí a gente finge que não pagou ele, que não foi tudo armado, e que é justamente pra mostrar que existe jornalismo decente nesse mundo. Sabe o que ia ter sido foda agora? Se o Rod falasse que tá comprometido e te pedisse em casamento a garota e tal. Sabe o que ia ser foda? Se o Rod falasse, tô comprometido. Com quem, Rod? Com o jornalismo brasileiro. Eu vou sair desse podcast. O Acrambo perguntou se o Faquinha tá disponível. Eu não sei se tem nome esse fetiche, mas provavelmente tem. Tá aqui, cara. Ele é casado. Eu não sei se ele sabe, mas o Faquinha mora aqui em casa. Tem um quartinho. Mas é canônico dele. Que ele é casado. Ele tem uma é casado com quem? Com a Faquinha. Ah, bom! O Faquinha é casado com a Faquinha e tem vários utensilinhos de cozinha. A mulher do Faquinho é uma faca de cozinha, entendeu? Aí... Dating sim do Faquinho. Eu sou a favor de o dating sim do Faquinho. E daí, tem mais polêmica ou não tem mais polêmica? A galera tá fazendo muito alarde em cima. Quero mais. Não, polêmica. Vamos inventar uma. Vamos. Um dia o Tubo veio dormir aqui em casa. Eu vi ele mijando ali. O pinto dele é torto pra direita. Essa é a polêmica aí, gente. Nossa, embaçado, hein? Porra, o Vic Guri falou que transava com todos. Que bom. Manda seu jogo aí que... Manda seu jogo que é 10. Nota 10. Então, Afro, o que você acha que é a solução? Você acha que tem que levar todo mundo pra um colégio interno? Você acha que tem que proibir a internet da molecada? Fala no seu plano de governo a solução pra essa onda de humilhação e ameaças na internet. Eu acho que a galera acalmar e parar de, sei lá, de se juntar em grupinho que tem, obviamente, a mesma opinião que eles e ficar falando, repetindo sempre a mesma merda até eles se convencerem que eles estão certos. Basicamente isso. Sair dessas porra desse... Ah, não vou nem falar. O Ventus falou aqui... Vocês estão escutando, né? Uhum. Sim. Tá aparecendo um microfone muted aqui pra mim, não sei porquê. Mas o Ventus falou pra gente aqui que se é muito cedo pra falar sobre aquele texto Gamers Are Over, que tá na minha lista aí, mas eu não li. Alguém aqui leu? Eu nem sabia que existia esse texto. Eu não li o texto, mas eu tava pensando em escrever algo assim hoje mesmo. Tipo, nessa mesma pegada. Tá, mas sobre o que é o texto? Dá uma resumida, por favor. Posso ser bem sincero? Tipo, Eu li metade, eu tive que sair do trabalho e eu tô com ele favoritado pra continuar lendo. Mas de repente todo mundo começou a fazer texto explicando do porquê que o termo gamer é nocivo. E realmente tem vários problemas com a expressão, conceito de comunidade e tudo. Mas então, né, tipo, tem um vídeo do Extra Credit sobre isso que eu acho que é de 2011. E parece que o pessoal só descobriu isso agora. Isso é uma coisa que sem querer pagar de hipster, mas o YouTube e eu, a gente comenta desde que o Games Foda era só Twitter e eu não sei por que de repente explodiu assim. Porque todo mundo, pelo menos todo mundo que eu vi, usa exatamente o mesmo argumento, até o mesmo exemplo de se fosse um livro, não tem ninguém que se chama Booker, usa exatamente o mesmo exemplo que o Extra Credits usa. E sei lá, eu achei isso meio estranho assim. Eu acho que é porque chegou a hora de dar um enfoque nisso. Tem duas quando coisas. A gente começou a ver, tipo, o gamer fazendo uma merda dessa, cara. Quando a gente começou a ver uma mudança mesmo nesse negócio da comunidade começar a trazer mais coisa ruim do que, sei lá, manter uma neutralidade que fosse, é hora de questionar, que porra é essa de gamer, pra que isso serve, por que a gente ainda tem isso? Então, eu acho que, na verdade, o pior é que, tipo, gamer, eu acho que existiu uma época de gamer, por exemplo, essa época que eu falei da escola, eu era gamer, velho. Tipo, sério, você era uma classe, tá ligado, da sociedade, porque você jogava videogame e ninguém jogava videogame, a galera jogava futebol e só mesmo, não se arriscava nem em FPS, nem porra nenhuma dessas merda. E você jogava videogame, você curtia anime naquela época, você apanhava, velho, tá ligado? Você era ridículo. Hoje em dia é da hora, então era todo mundo época que faz. Era nerd tudo, era aquela época. É, aí... É nerd, você era se apanhar. Aí você era uma classe separada, porque não é, era um, você levava o negócio pra vida. Hoje em dia todo mundo leva, molecada inteira leva, aí é normal, tá ligado? Todo mundo joga videogame, até a Suzana joga videogame, tá na fazendinha ali, a Suzana é gamer, ó. O que eu acho que acontece é que a gente teve uma época que teve essa... Foi meio retraído, assim. E aí, quando a gente cresceu, a nossa geração cresceu, começou a ter muito orgulho disso. E sim, tem uma galera aí que tem esse rolê do orgulho gamer. Nossa, eu sou gamer. Nossa. E tanto é a herança da época em que o pessoal era mais retraído e era só uma coisa meio que de nicho mesmo, que fica essa imbecilidade hoje em dia do cara falar, essa menina não é gamer de verdade, ela tá fingindo que é gamer. Ou fulano fala que é gamer, mas na verdade nem é, como se tivesse tipo uma carteirinha, uma credencial de, ó, agora eu posso falar que eu sou gamer, que eu manjo tudo. Eu acho que agora começou a aparecer gente começando a questionar ou querendo transformar jogo em algo maior, em arte, e a galera questionando que o jogo é muito machista, que tem coisa que tem que mudar, e a galera tá tentando se defender. Só que... Pois é. É que tipo, quando aponta os problemas, eu até entendo que o Hinks, a gente tem discutido... O Hinks tem falado isso muito bastante na redação, né, que eu acho interessante. Sim, o Hinks. O Hinks, que ele fala que, sei lá, a abordagem da Anitta, enfim, é mais legal tu falar um negócio positivo do que negativo. Eu até concordo. Só que o problema é que a galera fala, quando fala um ponto negativo de uma coisa, a galera toma muito pro pessoal. Mas é exatamente por isso que eu falo o oposto. Exatamente por isso que eu falo que eles deveriam usar exemplos positivos. Não, eu concordo com isso. Não que também o exemplo positivo anule o exemplo negativo. Mas o exemplo positivo é, pelo próprio nome diz, positivo. Mas é que eu acho muito estranho se ofender e levar pro pessoal, assim, mas só porque... Cara, é tipo assim, tudo bem. É ridículo você falar que você tem que compreender a pessoa que tá errada. Mas existe. E você tem que saber que existe. E você tem que saber que tem babaca. Você não vai concordar com o babaca. Mas você vai compreender que ele é um babaca. E que ele vai fazer coisas absurdas por um motivo idiota. Então, tipo, você tem que compreender essa situação. E se ajustar a essa situação. Não é tipo ser derrotado. Você não vai estar derrotado naquilo que você está fazendo. Você simplesmente vai estar se adaptando para ter um ambiente melhor para você mesmo e para aquilo que você está tentando levar para os outros. Entendeu? Sim. Eu acho que isso tudo isso é uma coisa. Não, pode falar, pessoal. Eu acho que isso tudo é relacionado, como eu tinha dito, à infantilidade da comunidade nesse todo. Como você tem uma comunidade que é quase toda anônima e você não sabe se o cara que tá falando tem 30 anos ou é um moleque de 12, entende? Não vou dizer que todos os moleques de 12 sejam isso, mas é uma época que a pessoa é mais imatura. E pode falar mais essas coisas impulsivas e pode fazer uma coisa tipo mandar uma droga de um e-mail dizendo que vai matar a pessoa, fazendo uma ameaça de morte. E eu acho que acaba que essa cólera toda que acaba pegando é justamente do fato de que, pô, você tem muita gente que nesse meio que, como o Rick tinha falado, uma coisa de você se categorizar um gamer é mais uma coisa infantil, quando você sente que você precisa ter algum rótulo pra poder se encaixar no mundo. Você joga videogame e você se sente importante por causa disso, você acha que isso te categoriza como alguma coisa. No momento que você vai envelhecendo, que você vai mudando as suas ideias, você sente que um hobby não vai ditar o que é que você é ou qual é a sua posição social diante de alguma coisa. Eu acho que o conflito justamente é disso. Essa galera que ainda tem a visão de que tipo, videogame é o sentido da vida, eu acredito que seja uma galera que é mais jovem, uma galera que é mais experiente, uma galera que é completamente ignorante mesmo. Depois que você passa um tempo, você percebe que não existe esse negócio de ficar considerando se a pessoa é gamer de verdade ou não. Isso é uma grande babaquice. É uma infantilidade. Isso que você falou, se não é de criança, é uma infantilidade, de qualquer modo. Tem uma coisa que você falou, por exemplo, da pessoa ser um moleque de 12 anos e ter tempo e achar que faz sentido mandar e-mail falando que vai matar e tudo mais. Será que essa visão de que, sei lá, a comunidade tá puta pra cacete, tá fazendo um monte de merda e tá denegrindo a imagem dos jogadores em geral, não é só por causa da internet e porque essa galera tem acesso à internet? Porque às vezes, não fingindo que a internet não faça parte da vida real, não fingindo que não tenha consequências, mas pensando na vida de carne e osso, às vezes nada disso acontece na prática. É só gente, tipo, igual quando o moleque ia no orelhão da esquina e ligava pra sua casa e falava, ó, tem um Fusca gelo aí na frente? Eu não tinha um Fusca, não tinha nada acontecendo, isso, sabe? Se você recebe uma ameaça de morte, você vai levar na brincadeira? Você não sabe realmente quem tá dizendo isso, ali. Mas quando os caras invadem o site do cara e resolvem botar um monte de informação, entende? Aí você não tem uma coisa que não é infantilidade. Aí não, é uma índole é mesmo. Nível. Eu tô falando só de ameaças. É que evolui ela... isso às vezes. A galera da internet é a ideia do anônimo. Então a galera fala merda que for. A galera não se importa com o que tá falando. Não é eles só botam isso. Pra fora. A internet, ela... E você não consegue discernir o que, que a galera tá falando de boca pra fora e o que a galera tá falando de verdade. Por isso que você vê outra vê notícia na televisão de tipo falando que na internet estão comentando alguma coisa. Meu amigo, foda-se o que na internet estão comentando. Na internet tem gente inteligente, na internet tem gente ignorante. Não dá pra você colocar isso tudo no mesmo meio. Então, o detalhe também é que a internet personaliza todo mundo. Voltando nesse assunto, que quando eu era moleque, eu era gamer. Quando você tinha um jogo, você sabia até quem fez o jogo. Mas você não sabia nada sobre a vida do cara, você não sabia nem às vezes como que era a pessoa, a cara da pessoa. Só quando saía na revista. Só quando saía na revista. Saía a E3, você ia saber o que aconteceu na E3 mês que vem, quando saía a Super Game Power aí. E bem daquele jeitão da Super Game Power de escrever, tá ligado? Tudo muito da hora, tudo muito louco. Então, tipo, porra, a internet, ela personalizou tudo. Você, tipo assim, se tem uma pessoa falando um bagulho, você não apenas sabe o que a pessoa tá falando, você sabe quem é a pessoa, você sabe da onde que ela é, você sabe a cara da pessoa, e você tem muito mais material e muito mais escopo pra você botar uma raiva que você pode ter, entendeu? A rede social aumentou ainda mais isso, agora você tem acesso direto à pessoa. Sim. E daí, como é fácil, ser fácil é a pior coisa, tudo que é fácil é ruim. Se você vai lá fácil, a pessoa tem a ideia que, tipo assim, porra, eu vou catar aqui, vou escrever arroba Anitta e vou mandar uma ameaça de morte bem gore aqui pra ela, porque não vai dar nada e porque vai me levar, tipo, 30 segundos, tá ligado? Então a pessoa mistura aí a personalização com achar que não vai dar nada pra ela mesmo e com, tipo, foda-se quem tá do outro lado, porque ao mesmo tempo que tem essa personalização da pessoa na internet, você não tá pensando que é uma pessoa de verdade ali do outro lado, você simplesmente só sabe como a pessoa é. Então você toca o foda-se e manda ver mesmo, cara. A molecada, pelo menos, tá ligado? Eu acho que é assim que é a visão das pessoas que fazem esse tipo de coisa. A gente viu isso fazer Fez 2 ser cancelado. foi o abuso que a galera fazia ao Fefex, falava merda na cara o tempo todo. Então imagina o que é, você abrir o seu Twitter e você vê as replies, tem um monte de gente xingando você, a sua mãe, a sua família. E a gente viu isso também há um tempo atrás com aquele cara do Flappy Bird, né, que acabou tirando o jogo por um tempo da Play Store e da App Store. Porque basicamente tudo que falavam pro cara era dizendo que odiava o cara e que ele devia morrer, etc e tal. Então quando você vê, a internet tem essa possibilidade de feedback direto às pessoas, só que quando você chega em um ponto que é muito grande, você vira um ícone e acaba sendo um ícone desagradável, a resposta que vai vir não é legal. Quando você pega um negócio como a Anitta, por exemplo, que tá tocando o dedo na ferida, quem não gosta, que tem uma visão retrógrada, quem não quer saber, vai falar merda, entende? E é muito fácil falar merda na internet. O problema acaba sendo, não sei dizer se é o enfoque nas coisas que acabam fazendo, ou é o fato de que todo mundo tem uma voz na mesma medida, isso. Você não tem como nivelar, você não tem como comparar uma coisa com a outra. Tudo acaba tendo o mesmo peso, tudo chega ao mesmo destinatário. É meio difícil você realmente segregar o que é importante e o que não é, quando você não tem outra forma de categorizar. O Gil121 falou um negócio interessante, que ele falou que é tipo a mina que foi chamada de escrava lá no Face. Nossa, velho, aquilo... Caralho. Isso aí é basicamente isso, o que a gente tá falando, e pra provar que não é só com pessoas famosas. Tipo, a mina, ela era uma mina negra, ela tem um namorado branco, aí todo mundo lotou o cara postou a foto dos dois, e daí todo mundo lotou a mensagem na foto falando, ó, você é escrava, quanto o cara te pagou, esse tipo de merda, tá ligado? E por quê? Mais uma vez, é fácil, você não conhece a pessoa, tá ali a foto, vou dar uma zoada, é isso que a galera pensa, tá ligado? É assim que o pessoal age. E aí é... E ainda mais com aquele esquema, tá todo mundo fazendo, porque que merda vai dar pra mim se eu fizer também, entendeu? Então, tipo, quanto mais a pessoa tá sofrendo ataque, maior é a chance dela sofrer mais ainda, porque o pessoal vai lá e vê, tá todo mundo fazendo, não vai dar merda nenhuma se eu fizer também. Então, tipo, manda bala. Tipo, gente matura fazendo merda, quando a consequência é quase zero, sempre existiu. Eu associo isso mais ou menos com, sei lá, a molecada... tocar a campainha e sair correndo, ou então excursão de escola que o pessoal ia na janela e ficava xingando quem tava na rua porque o ônibus ia acelerar em seguida, sabe? Só que a internet amplificou isso de uma maneira que justamente que você tá falando. Você pode continuar, entre aspas, na frente da pessoa, humilhando publicamente, todo mundo tá vendo, só que você continua no seu quarto e você sabe que nada vai acontecer. E... enfim, tenso. Esse tipo de coisa que o Celso falou só me lembra de um estudioso que a gente acaba estudando na psicologia, que é um francês, acho que é Gustave Le Bon. Ele fala sobre esse negócio da psicologia das massas e de como uma ação que poderia ser considerada irracional, ou ignorante, ou estúpida, ou arriscada, é muito mais provável de fazer se você tem muito mais gente fazendo ela ao mesmo tempo. É basicamente a esquema de, tipo, quando tá em... uma massa é provavelmente mais burra do que unidade pensando. Porque quando você realmente tem muita gente agindo de uma forma que vai ser considerada ignorante, é muito fácil, muito mais fácil essa massa crescer ainda mais e continuar agindo desgovernadamente. É, o lance da comunidade gamer é basicamente isso. E é isso, quando vai virando uma bola de neve, vai crescendo, é meio difícil parar. Aliás, esse lance de eu sou gamer, eu tenho que defender os gamers e tudo mais. Não, gamer me lembra não de quando defesa, eu tava porra. No ensino médio, e a gente curtia muito hardcore, punk rock, aí tinha os metaleiros falando, não, você não pode curtir punk, queria pegar na porrada. É basicamente a mesma coisa, e hoje em dia ninguém mais fala isso. Hoje em dia ninguém fala, eu sou punk, eu sou metaleiro. Não. Quer dizer, não, tem não, quem não, fala, mas você ouve música. Você... tem quem fala, que é o detalhe, não você vê mais. Você, exatamente, você não está no círculo mais. Não, eu sei que tem. O negócio que a gente tem, mas... que entender é que isso que está acontecendo... com os jogos digitais, acontece em todas as mídias. A gente só não tá fundo o suficiente no círculo pra ver. Com certeza deve ter muita merda desse tipo. Tipo, não, um filme independente aí, cara sendo ameaçado de morte. Livro independente, cara sendo ameaçado de morte. Música independente, cara sendo ameaçado de morte. Eu não tô querendo, até esporte, mais metaleiro, nem punk, nem nada disso. O que eu quis dizer é que a galera que estudou comigo, o pessoal cresceu e hoje em dia a gente simplesmente ouve música, ponto. É, sim. Essa é a... Que é, ou seja, a gente amadureceu, a gente viu que não tem por que ter essa barreira. Isso eu até queria falar, que esse negócio de ameaça de morte, até na questão de, sei lá, tá, anime, mangá, até os mais famosinhos, o próprio Toriyama do Dragon Ball foi ameaçado de morte porque ele queria terminar o mangá, tá ligado? Ele não tava mais afim de fazer e foi enviar não sei quantas ameaças de morte quando ele deu a entender. Foi ameaçado pelo editor, na verdade, né? Continua essa porra, maluco. Tá... Tem uma mina de ouro aí, você vai parar. Ele e o cara do Evangelion também, que eu esqueci o nome, o Amano, não sei. Ele também, tipo, quando tava fazendo anime, o pessoal começou a me enviar, pichar o muro lá da imprensa da Gainax e fazer o caralho A4. Eu não sei bem a história, mas é tipo isso. Final, então. De certo. Não, na verdade conseguiram matar o cara, quem escreveu o resto foi o Nelzão. E não sobrou nenhuma polêmica, né? Tuba, resume aí, ou alguém que se importa, o que aconteceu com o John Tron e o Tim. Enquanto a gente tava falando, o Game Geeks nos mandou pra gente seguir de volta no Twitter. What? Né? Game Geeks. Não, aí não foi bem polêmico. Foi o Tim Schafer só mandou no... Aí é muito fofoca aí. Bom, o Tim Schafer só mandou no Twitter que ele recomendando o vídeo da Anitta, falou, acho que todo mundo que quer trabalhar com um jogo devia ver isso aqui. E só saiu o reply xingando ele, falando, não, você tá maluco, não, eu te odeio agora, cara, eu te amava, mas agora não dá mais. Porque a gente não tem nessa indústria basicamente compreensão, né? É, mas é o mesmo comportamento da galera. A galera não compreende a diferença. É coisa de gente matura. Porque eu acho que assim, mesmo que você concorde sempre, você discorde 100% do vídeo da Anitta, ele tava só recomendando. Ele tava, ó, eu acho que isso aqui é legal. Não tô obrigando ninguém a ver. Sim. Aí o John Tron foi um que foi lá falar com ele e ele deu uma cortada muito foda, né? É, deu uma cortada, deu um RT e falou, ah, que pena que esse cara tem 1 milhão e 2 subscribers no YouTube. Eu fico triste com isso. Aí deu a merda toda. A Panawi pediu pra nós explicar o final de Evangelion, então tá combinado. Próximo podcast, quando a gente não tiver mais o que falar, ele vai explicar aquela merda. Não, não os moves, ele vai explicar o pessoal aplaudindo o Shinji e tudo mais. Ele vai explicar o que acham que é? Ou ele vai explicar, tipo, a falta de ideias pra fazer um final conciso pra série e colocar uma merda? Ele vai dar a teoria aí. Ô, Rix, guarda isso aí pra dia. Fazer uma votação, ó. Quem concorda que a gente faça um spin-off que não seja de videogame, que seja a gente falando mal de Evangelion e o Nelson tentando defender? Se tiver muitos votos positivos, a gente vai considerar essa possibilidade. Esse é um formato bom, gente. O R. Rezende ali fez uma pergunta, não sei se vocês já leram, mas essa aí já foi no começo do programa, não sei se você tava aí, R. Rezende, então não vamos citar muito mais, não. E não pode falar nomes que não podem ser citados também. E essa é mais tabloide ainda, né? Essa é tabloide demais, isso aí envolve a gente. Então... Nem tabloide, é do Facebook. Mas, acho que a gente já terminar de uma forma mais otimista, só. Como a gente é jornalista e a gente tem que... anunciar, pra quem quer saber dessa polêmica que o R-Resident tá falando aí, a gente foi o grande vencedor. Então, tipo, só pra vocês saberem qual foi o outcome da história, a gente venceu. Então, isso aí. A gente podia terminar de uma forma mais otimista. Lembra, no dia do Phil Fish lá, que hackearam ele, na manhã seguinte a galera inventou uma hashtag que era We Love Developers, uma coisa assim. E começou a falar bem do pessoal que é do desenvolvimento, lembrar o pessoal que, tipo, não é só merda aqui. E só então queria lembrar a galera que, ao mesmo tempo que vocês podem xingar os outros e ofender e fazer a pessoa ficar triste, você também pode alegrar ela. E acho que é mais fácil alegrar do que ofender, na verdade. Porque qualquer elogio besta, tipo, o Tuba já sorri de orelha a orelha e fala... A vida é maravilhosa, que leitores. É como você disse, é tão fácil quanto, né, velho? Tipo, isso que eu não entendo. Por que o pessoal não pode, tipo, sabe? Feedback bom você vê muito pouco na internet comparado com o tanto de merda. Se a pessoa tem um negócio ruim pra falar, que é tipo assim, minha avó falava pra mim que se não tiver nada bom pra falar, não fale. E, tipo, a galera faz completamente o oposto. Ah, podia ter essa regra da internet. Isso é muito bom. Se você, na internet. A regra da internet tem que ser a mesma no nosso fórum, não seja babaca. Com letras rosa de glitter. Era só isso que a gente precisava. Hoje em dia é praticamente o reverso. A pessoa só entra pra postar um negócio, um comentário, se ele tiver uma crítica ruim daquilo ali. Ele não entra pra falar assim, puta, que da hora. Puta, gostei, puta, bacana. Até no nosso site, eu vou ser sincero que nossos fãs fazem isso muito mais pro nosso público, pro tamanho do nosso público, nossos fãs fazem isso muito mais do que em outros sites, absurdamente. Review da galera inteira aí, tem gente elogiando. Mas se você for olhar na internet como um contexto inteiro, é ridículo o nível que chega a isso. Não, mas é justamente isso que eu queria falar. É tão fácil quanto elogiar, mas não é muito mais fácil tu xingar e criticar quando tu tá puto do que tu pegar um tempo do teu dia pra elogiar, cara. Isso as pessoas não têm a menor noção, só querem reclamar mesmo. Enfim, fica a dica aí. A dica número 1 é que essa galera escrota, infantil, que ameaça de morte, que já parte pra crítica destrutiva e tudo mais, eles parecem que são mais numerosos porque eles têm mais tempo e eles se dedicam a fazer parecer que a situação é essa. Mas eu acho que a quantidade de gente bem intencionada que joga porque gosta, porque se diverte, porque admira o conteúdo, que quer incentivar um desenvolvedor ou um site ou o que for, é muito mais numerosa. Vocês são exemplo aqui. Sim, acho que 45 pessoas ouvindo aqui e dificilmente alguma é uma filha da puta, fora os Surox. Sim, mas então vocês podem, tipo, escolhe alguém, de preferência a gente, alguém que você admira o trabalho e joga real, fala, porra, continuem, tá foda. Eu admiro muito o trabalho, porque se você for colocar na balança com quanto de merda que a pessoa recebe, a gente não, felizmente, mas um desenvolvedor famoso, assim, o tanto de merda que a pessoa recebe, tipo, deve ser um elogio pra cada 100 pessoas falando bosta, assim. Então, faz bastante diferença. Não, e o negócio é que, às vezes, as pessoas, principalmente quem começa a xingar, assim, desfriadamente, tem justamente a ideia contrária. Tipo assim, o cara já deve receber tanto elogio toda hora que eu vou xingar ele e só pra, tipo, sei lá, só pra eu me acalmar aqui e vou xingar ele, tá ligado? Então, quando eu escrevi ano passado também aquele texto lá que deu até processo do Moacir, que envolvia também esse negócio de feedback com o público, eu não tava falando que o público não dá feedback bom pra levantar nosso ego, tá ligado? Pra falar assim, puta, comenta aí, galera. Mas não é só no nosso site. Quando você entra pra você comentar um negócio legal, quando você gera esse tipo de positividade, positividade é retribuída, tá ligado? O ambiente de tudo que tá sendo discutido aumenta, melhora, aflora, tá ligado? Então se você... eu sei que é muito... a foda. Eu sei que é muito mais gente bem intencionada. Só que essas pessoas bem intencionadas, então tem que começar a praticar isso, gastar. Não precisa ser nada elaborado. Vai lá, comenta. Puta, eu gostei muito desse texto aqui. Se você não gostou, se você quiser mesmo assim falar, tenta fazer de uma forma querida. Entendeu? Saber que é uma pessoa ali que se dedicou um certo trabalho pra fazer aquilo ali. Se não, por mim pode xingar mesmo, só não... Não, só tenha xingar o texto, não falar tá uma bosta, vocês são um bando de lixo. Sim. Tipo, um exemplo, dando um exemplo que aconteceu essa semana. Saiu um texto e os negritos do site eram verdes. Um cara comentou nos comentários, não foi nem agressivo e nem carinhoso, simplesmente comentou meio que na zoeira que o negrito colorido do site fazia ele pensar que era link e ele acabava clicando e não tinha nada. Aí apareceu mais de uma pessoa também falando que se confundia do mesmo jeito. Eu vi, a gente debateu, a gente não tem necessidade, talvez fica cinza ficar melhor. Fui lá, mudei, agradeci a sugestão e acabou aí. Agora, se as pessoas que se incomodavam, talvez, com o negrito do site tivessem chegado e falado antes, já era diferente há um ano atrás, sabe? Então, crítica construtiva... Ou simplesmente chegar e falar, putz, tal coisa não foi legal de um jeito decente, faz diferença. Ajuda. Se você reclamar de um jeito muito engraçado, como tem um cara que tá faz 3 meses debatendo no meu review de Last of Us, toda hora ele entra lá, botar um comentário, xingar. Aí eu gosto, porque daí tá é um hobby pra mim. O cara tá galera, lá hoje. Galera, esse é o prêmio pra vocês que ouviram até aqui. Vai no Google, no site mesmo, procura qual é desse tal de Last of Us, que é o review do Rings. Desce no debate dos comentários. A noite de vocês tá feita. É muito bom mesmo. Tá? Aquele lá, o cara. Ele postou 18 dias. Aí ele postou 18 dias e não tinha mais muito o que falar. Aí eu falei assim pra ele: viu, mas e meus outros reviews? Você já leu? Só esse que é ruim? Só pra incentivar ele a ler os outros pra reclamar dos outros também. Vamos ver. É, eu acho que como vocês falaram, tem esse negócio de crítica pra tudo quanto é lado e tem crítica positiva. Eu lembro da época que, sei lá, que eu era adolescente, eu entrava tipo, no fórum Mol e eu via aquela galera só debatendo, tipo, consoles, videogames. Isso pra tudo quanto é lado. Eu lembro que eu tentava ter alguma discussão com as pessoas e eu não conseguia. Da hora que eu parei. Eu voltei a escrever de jogos só quando o Celos do nada veio pra mim falar que eu tinha um projeto de um site pronto e coisa toda. Aí tipo, eu acho que pra galera, quem tá ouvindo aqui, quem é do nosso site, já entende. A gente recebe muito feedback positivo. Eles já sabem que não tem por que ser destrutivo e não vão ganhar nada com isso. Eu acho basicamente que você pode identificar que mesmo nesse meio, você vai ter antes positivos e você vai ter antes negativos. A nossa forma de poder fazer algo que seja um centro de positividade foi o nosso próprio site. Pra poder fazer alguma coisa diferente, pra gente poder escrever o que a gente quer, foi de poder falar a nossa ótica. Eu acho que se você tem vontade de fazer alguma diferença, faz como a gente fez, tá ligado? Bota alguma coisa, cria alguma coisa que seja positiva. Porque, exatamente, quem não tem muito o que fazer que vai estar tentando destruir as coisas. Quem vai estar procurando fazer algo bom vai estar construindo. Acho que sei lá, acho que é isso. Que bonito, que emocionante. Bonito. Bom, teve outra polêmica da semana que foi o link de moto também. Como polêmica, e porra. E aí, pô, né? Coitada. Não sabe, velho. Vai que Frank Zone de again. Vai que tem um carro que é um cavalo, um carro e cavalo ao mesmo tempo, tu não sabe? Mas assim, eu na verdade, o primeiro DLC que eu vi da Nintendo que foi do Mario Golf. Eu já fiquei com a orelha meio levantada. Aí agora esse aí eu tô gostando, porque eles estão fazendo o metagame certo, já fizeram pré-order. Hoje eu recebi e-mail da Nintendo falando que já dá pra fazer pré-order mais barato e etc e tal. Isso aí daí é da hora, tá ligado? Isso aí já anima o cara, pelo menos, já que vai gastar com DLC, pelo menos faz o cara gastar direito, né, velho? Faz um hype em cima do bagulho. A Nintendo, ela é péssima pra fazer hype com as coisas dela. A Nintendo só sobrevive com o hype das coisas dela, porque é tipo, é o Link andando de moto, tá ligado? E a galera entende isso como um hype. Mas eles não falam assim, caralho, saca esse Link aqui andando de moto, meu irmão. Tipo, eles não fazem isso, tá ligado? Cara, a gente pode encerrar, eu posso encerrar o podcast lendo de voz alta essa mensagem, essa primeira mensagem que ele te mandou no Last of Us? Por favor, é mais clássica a primeira. Foi Mike Lopes, um grande ídolo. Abre aspas. Você vai ler, eu vou encerrar, hein? Vou deixar a música tocando no fundo. Beleza. Então já se despede aí todo falou, mundo galera. Que vai... Falou, gente. Um abraço. Até outra hora. Abre aspas. Quem realizou esta análise não é um gamer de verdade. Totalmente equivocada em todos os aspectos. Não estamos falando de filme, e sim de um jogo. Nenhum jogo já feito teve uma história tão bem contada e envolvente como The Last of Us. Jogabilidade excelente e nem um pouco enjoativa. São 15 horas de cenários diferentes e fantásticos. Então o conselho é o pseudo-gamer que fez essa análise. Mude de profissão, pois você é altamente incompetente no que está fazendo.